Não, 5729. Sete, quatro, ok? Correto, APA 04, tracionamento, chame para o tracionamento, altímetro 1011. F-567, we are go for taxi 67, shows on board 3 hours and a half, right now tonight, Salvador. Salvador, 3 hours and 30 minutes, 67 on board. Taxi approved via apron 3, call me again to enter the main apron. 3P5627. Approach to the end of apron 3, I'll call you to join my apron 5627. Salvador Ground 3567, about to join my neighbor. Triple 5627, stand by to cross the main apron. Okay, stand by. Gol no 1049, chame Recife 1-3325, Alterne 1251. Foda 3325, Alterne 251, no gol no 1049, boa tarde. Boa. Chame o seu LJ 5-3-9. Chame Torre 1-8-95. Obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador 5241-3, solicita. Prossiga. Está presente direto Vitória da Conquista, por gentileza, senhor. Negativo no momento, tráfego na chegada a mar e passando uma centena ainda. Após o cruzamento de nível, será autorizado. Ok, vai manter o plano 5241. E 5627 will follow the Fokker, Avianca Fokker, via April 1, India and Alpha. One holding point runway 10, call tower 118.95. 2NH now 0-1-1. Have a nice flight and a good day, sir. Okay, so we will follow the Ocean Trap 5627 and call Samara Tower 118.95. Thank you and have a nice Sunday. Salve, Ocean 6327, pronto para o táxi. POB 94, autonomia, 1h50, alcançando Salvador. 1h50, Salvador 94 a bordo. Tá livre o táxi, à direita, até o ponto de espera da 10, quando lá, torre 1895. O altímetro 1011, bom voo, boa tarde. Livre táxi, ponto de espera da 10, chama torre 118.95, Oceanerme 327, boa tarde, bom serviço, boa paz. Falou, Salvador, boa tarde, Oceanerme 6321 para o Bustec, acionamento na posição 13. Autorizado, acionamento, chame para o táxi, altímetro 1011, ou chame 6321. Para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, reporte estabilizado. Pode dar uma patrocinada, mas é. Position, the holding point, runway 10. Holding short, 5729, pessoal do 49, tá liberando, está mão 209. Olha, 209. Oceaner 6327, livre decolagem 10, vento 120 graus 109. Livre decolagem 10, siga aquilo, Tango Romeu. Gente, mantenha no 1500 pés, ingresse no corredor Interlagos, é forte, na rotatória. Chame Torre 1 no 8, decimal 95. Sete horas, dois, obrigado. Parte do Janeiro, 6321, com 125 a bordo, 340, o Fernando Goiânia. Goiânia, 125 e 340. Taxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Altímetro 1011, quando pronto a torre em 1895. Fomos a aeronave da WebJet ingressando agora via Juliette. Vai para o setor norte do pátio aqui, posição 02 do pátio aqui. Como assim estamos jogando com ela, então livre via Pátio de Alfa, com a ponte da 101, que é a minha vez. Guardião 02, prossiga. Ok, aguarde, o guardião aguarde. Tango India Bravo, prossiga. Ok, frequência livre. Te informo o tráfego do helicóptero Romeu Oscar Bravo. Mesmo está prosseguindo para pouso na Bata, ok? Para agilizar o senhor, não desejaria decolar com o Pro Sul, confie. O Romeu Oscar Bravo, qual a posição? Chegando no centro de Salvador. Ok, sim. Informação de tráfego. Nós temos um helicóptero da Polícia Militar que irá prosseguir com a decolagem com a Pro Nordeste, ok? Mesmo a gente está aguardando a autorização para decolar com a torre. O Romeu Oscar Bravo está visual com o pátio do Graé. Negativo, já visual com o pátio do Graé. Copiado, o Guardião 02 visual com o Romeu Oscar Bravo aproximando para a Bata. Copiado, Guardião 02, atento ao mesmo pousando na Bata. Informa o vento, 130 graus 9 nós, livre decolagem com Pro Norte, Guardião 02. 5 metros. Flight decolou 53 com controle 119.35. Welcome. Oceaner 6321, não mantenha posição aguardando. Torre Salvador, uma boa tarde. É o Sacanal 4710, estabilizado na final, vai, estado travado. 4710, estado, livre pouso no 0, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 4710. Vitor Salvador, fora do som, Guardião 02. Copiado, Guardião 02, mantenha pro norte. Chame o controle agora na frequência 119 decimal 35, bom voo. Tá bravo. 1935, Guardião 02. Confirme. Charlie Alfa Tango, livre acionamento sanitário. Oceaner 6321, observa o pouso do Airbus da São Pantanal após a linha e mantém na 10. Matheus, após o pouso do Airbus na final, ele mantém 10, Oceaner 6321. Confirmando chamada a torre para ingresso na pista e decolagem, ok? Corredor Interlagos, reporte rotatória pelo Romeu Oscar. Boa tarde, 2231. Reduza para 250 nós, desça para 4.000 pés, ajuste no 0. Uno, uno. Uno, 40 graus, 10 nós, autorizado a decolar com proa noroeste, o Charlie Alfa Tango. Oceaner 6321, no vento 140 graus, 10 nós, livre decolagem em pista 10. E Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, foi o Pantanal 4710. Decolou 57, chame o controle agora, 119 decimal 35, Charlie Alfa Tango. 3935, até o regresso. Diga. Positivo, decolou com pro nordeste, aqui no Ilha dos Frades, está mantendo 500 pés. Gente, mantenha 500 pés direto. Contra o Salvador, Guardião 02. Trip 5241, chame Recife 1260, alterne 1228. Do Azul 360, confins, aguarde o instante para a cópia. Acho que não, podemos controlar a cópia para ele? Por. Vitor O Guardião 02, prossiga. Frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, o Xamero 6321. 321, suba ao nível 320, está sob vigilância, saída da árvore. Na Arboral 320, 6321. E o Campa Vista aqui, Lutango Romeu. E o Lutango Romeu, fique atento, o tráfego à sua direita, posição de 2 horas a 3 milhas, mantendo 500 pés, um helicóptero no rumo noroeste. Chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, dentro do tráfego, Romeu. Na 3145, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 1, está autorizado LS. 2.500 autorizado LS, para 3145. Salvador, departure 3567, request to fly to Aracaju airstrike. Fly direct to Jammu intersection, 5627. Initially to Jammu strike 5627. Oceané 6327, chame Recife 13325 1251. Para Recife 3325 251, Oceané 6327. Zero, meia, zero, e o controle em 119 decimal 35 cotejo. Sente autorizado com 5630 via Santorino 1-1. Decola da 1-0 com curva direita, saída da El Leda Cruz. Cartana 5060, controle 119 decimal 3. Correto, azul 4-1-1-8, chame pronto para o acionamento. E táxi. Mente. Avistado livre pouso, vento 150 graus, 1-1 no nós, Kilo Tango Romeu. Livre pouso, Tango Romeu. Afirmativo, repórter estabilizado. Pera aí. Desça para 2 mil pés, autorizado LS e reposto estabilizado. 2 mil no 075. Pés, ajuste no 0 no 1, reduza para 1 no 80 nós. 3 mil pés, 1 no 0 no 1, reduzindo para 180 nós, passado de 2231. Então 3145, torre 1 no 8, decimal 95. 18 decimal 95, bom trabalho. Pia 04, na hotel. está pronto para decolagem ou vai precisar alinhar na pista? Ok, sim. Aguarde ARPA 04 para decolagem, nós temos a aproximação do Airbus e após iremos autorizar. Torre, boa tarde, final da 10, pode ser gravado. 314, 5 avistado, tem livre pouso 10, vento 13, 0 graus, 9 nós. Livre pouso 10, 03, 4. Kilo, Kilo Tango Romeu, solo 04, direita, parte 5. Por gentileza, some 1, 2, 3, 4. Autorizado. Chaleiro 22, 3, 1. Chame torre 198, decimal, meia dúzia. 26, obrigado, boa. Oxané 6311, correção 6321. Chame Recife 1260, 1288. Controle, passaria 223, não pode ser para 2000? Afirmativo. Passaria para 2000, 223. Oxané 6321, no controle. Desça para 4 mil pés, identifique, ajuste no 011, chegada boa. Controle, Kilo Romeu, Oscar, visual com 197. Chame torre 118, decimal 95, Kilo Romeu, Oscar. 295, obrigado. Kilo Romeu, Oscar. Kilo Romeu, Oscar, uma boa tarde, prossegue final 17, chame 3 milhas fora. Nós temos um Boeing da Gol que passou externo e após ele temos o Embraer da Passaredo. Iremos tentar encaixar o senhor entre os mesmos para prosseguir para 17. Sim, ok, o Arpia, Arpia 04, teria condições de decolar presente já com proa do litoral? Responde 0072, 1935 ao controle. O Oxa 6314, correto, 5072 é o transponder, chame pronto para o acionamento. Espera. Fala Salvador, 3145. 3145, prossiga na Alfa e Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, para o 4. Mike Eco Delta para Manatí, número 10, confirma. Já uma milha e meia da cabeceira, mantenha a posição. Quando a torre chamou o senhor não respondeu. Libere a pista, por gentileza. Nós temos um banho da Gol aproximando. Confirmando, o senhor está na área gramada? Confirme. Estou visual com o senhor agora. Arte 04, como recebe a torre? Alfa 5 também, estou recebendo o senhor. Kilo Romeo Oscar, livre pouso 17, informa o vento, 150 graus, 9 nós. Livre pouso no 7, Kilo Romeo Oscar. Bom, eu já estou totalmente pronto, pode estar na vez. Corre passarelo 2231, passou externo, baixar travado. Copiado, passarelo, continua, aguarda a pista livre. A sua escolha. Fez 155, boa tarde, mantenha um ponto espera. É, 0125, controle 1935, contexto. No POB, chame a torre em 1895 para acionamento, táxi de decolagem, bom voo até o regresso, Mike Echo Delta. Solo, boa tarde, Golo 075, livrou Fox Trotter na sexta. Boa, 1075, prossiga na Alfa e chame antes da táxi Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Golo 075. Ao 10, só segue até o CAD 5 e ao estacionar frequência livre. Trip 5627, chame Recife. 12545, alterne 12685. Recife 2545, 2085, bom dia. Passarei 2231 no solo 11, livra à direita. Ao livrar, sua mão 219. À direita 219, 2231, grato, sempre botado. O Gol no 075, informa o helicóptero da Força Aérea, vai decolar à sua direita do pátio militar, saída do pátio militar, vai sobrevoar para a linha do litoral, ok? Gente, Gol no 075. Ainda chamando Juliette? Pode já ingressar via Juliette, remota 1-3, o Golo 075. Sim, Juliette para remota 1-3, Golo 075. Solo passaria do 2231, boa tarde, Vitron. Passaria do 2231, informa o helicóptero da Força Aérea decolando aí à sua direita, vai para a linha do litoral, esteja atento ao sobrevoo mesmo, via autorizado via Alfa e Juliette para remota 1-4. Alfa Juliette para remota 1-4, 2231.